后。 Zero, 1 3 0 graus, 1 0 nós. Rio Verde, com aeronave a frente. Com a Campeana também. 7-10, separação de Zol, o Céu Bravo Sierra e o Céu Azul Leva, guarda o vento na entrevista. Sierra, atente, pra Sierra. Tentando o eco, já livrou o tráfego. De Zol, com a Zuma 99, prioridade diária, com a Cepo de Chanzela. Autorizado subir para 1.010 e manter 1.010 aguardando a liberação do controle. Aqui da presente chamou mesmo 1.010 do final. 1.010 do final. Se a azul é com reporte solo controlado aí, mano, um ataque no setor. Reportará o solo controlado, é azul é. Que é uma transição, chuta para o meio que é 6.010 na 4. Informe como possível, você marcou. Chama 201, contato no banco, 201, falando de 381. 381, como a chave de voalenda? Obrigado, direto do Lido, chama 201. Boa noite, chama 201, obrigado. Então, meu Deus, tem uma copiada, marcou 201. Estão voando, cruzando 1.6007. Azul 69, 19, contato na Delta, Cruzado do 360, via São Gomes. Cruzado do 360, via São Gomes, no Memado do Norte. 19, sou Cruzado do 363, isso para 23, 2104, com a direita brilhante. 3-0 na Papa. Hoje na Azul 9052, 3 para a próxima contato, chamado 6 para frente, integral, 75 para frente. Lá fora o azul. Aos 50, não controle 128, 1890, 52 de bagagem. 208, obrigado, até já. 052. Toma 052, contato no radar, então, azul 9052. Contato radar na decolada. Suba para o número 1, 140, coral no braço. 97, 4 por cima, tem referência para a coral. Azul 98. 9052. Obrigado. Passando o Serra Bravo Serra. Até a 7126. É a frequência livre para a coordenação e para a informação e alerta 125.45, alternado 125.8. 120 graus, 109. Azul 9052, autorizado e rápido. short clear to cross runway 1735. Continue taxi right Quebec, Mike, contact to Lima, call Claudius again, 1149. Contato radar decolagem, subordinário do ano, para o número 3 em agora. Via, por Jaguar, força. Seu direto foi para Alepa. É Alepa, 3283. máquina do sinal zero. próxima 8. 08, boa. Aí, seria espaço. Ho, ho, ho. Controle azul 4206, passando ali, 500 da Conte. 4206, contato com a de Polares, subiu para a nível de 0.50, voo direto Conte. Deixa eu ver se continuar a estimar seu Conte. Afirma, estima Conte. Conte é os 4-1.